Controle Salvador, bom dia, é o DAN 3597. Sete a sua identificação autorizada via Bosch para 2000 pés, ajuste 10 no 8. Via Bosch para 2000 pés, ajustado dia 18, o DAN 3597. Salvador, bom dia, boa 9996, São Hotel. 9996, sem identificação, autorizado via Bonf, desça para 4 mil pés. Via Bonf, Reduza para 250, desça e mantenha 170, ajuste no 098. 7-2018, conforme antecipado, 170, 150, mantenha 0-6-2-2-5. Prossegue via para 060. 0 via 6-2-2-5. Controle OTAN 3597, alguma chance de voar Duna da presente? A chegada 3597. Mantenha o perfil da chegada, OTAN 3597. autorizando o ILS X-Ray para o TAN 3597. Autorizado ILS, ajuste no 08. Ciente, autorizado ILS X-Ray, ajustado 2018, TAN 3517. Gol 99 no meia, desce via para 2000 pés, ajuste no 08. Tendo via 2018 no 99 no meia. 6225, desce para 4000 pés. 4000 pés com 1018, 6225, aqui, né? Nove nove no meio, confirma de cada. 209. Gente, autorizado ILS, ajuste no 08, reporte localizador. Informa no localizador estabilizado, 99 no meio. Chame a torre 198, decimal 95. 10395, boa. Rotan 3597, passando externo, estabilizado. Rotan 3597, tráfego avistado por autorizado pistão 0, vento 180 graus, 05 nós. Gente, autorizado pouso, pistão 0, TAN 3597. 325, prossegui. Segue via, autorizado LS, reporte localizado. Via autorizado LS, reporte LS, 325. Estabilizado no X-Ray da 109916. 96, chame a torre 19895. 895, chame. Torre de Salvador, muito bom dia. É o gol 9916. Gol 9916, bom dia. Ajuste 9018. Na aproximação, guarda autorização de pouso, número 2, tráfego precede a banho da TAM, final de 1 milha. Ciente, 9916. Corrigindo TAM, o tráfego, sou agora número 1, tráfego da TAM, livrando a pista. TAM 3597, bom dia, do solo aos 24, chame 211, livre na Fox. 211, livrando a Fox, TAM 3597. Gol 9996, pouso autorizado, pista no 0, vento 980 graus, 0612. Autorizado no 0, no 99 ou no 6 da Gol. Salvo Salvador, bom dia, é o TAM 3. 517. 517, autorizado Alfa e Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, tá 3517. Localizador 6225, Janeco. Na torre 11895. 1895, obrigado, Janeco. Torre boa, Janeco 6225. Janeco 6225, bom dia, tráfego avistado, ajuste na 08, continue aguardando a pista na 0 livre. 1018, aguardando 6225. Gol 9996, no solo aos 26, livre à direita, Foxtrot 211. 211, ao livrarmos o 9996. Chanel 6255, vento 1,80 graus 05 nós, pouso autorizado, pista na 0. Livre pouso no 06225. Alfa Juliette, deu portão 08. Alfa Juliette 08, é o gol 9916, corrigindo. Oxalé 6225, solo aos 29, libera a direita, chame 219. Libera na direita 219, obrigado. Oi. Poxa, 6225, bom dia, autorizado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, Controle Salvador, bom dia, gol 9093, Libra 250. Libra 93, aciona identificação autorizada via Bons para 2000 pés, ajuste 10 no 8. Via Bons e 2000 pés, 28 no 0 na 3. Salvador, bom dia, Azul 40, 40, 360, bom dia, informação do dia. Bom dia, Índia, confere, aguarde, coordenação nível 360, confie, senhor. Prepare por gentileza, Arbor Elefa, Azul 4040. A gente está na guarda, obrigado. Azul 40, autorizado para Serra Brava, Charlie Foxtrot, Viapro Zulu 21, Tigre de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120.8, aciona 5005, Azul 4040. Autorizado com nível 360, Upsilon Zulu 21, decola pressão no zero, curva direita, saída Elefa, após direto Arbor. Controle 20.8, transição 0.0, 4040. O 4040, saída Arbor, após Arbor, voa posição Elefa, senhor. Afirmo, saída Arbor, após Elefa, 4040. Correto, cotejamento, Azul 4040, portão 01, deixe-me pronto para o push para acionamento. Azul 4040. 093, autorizado de LS, ajuste no 098. 18, camarada LS, no 093. Fortaleza muito, ó, Salvador muito bom dia, tá 3153 com a Índia autorização Rio de Janeiro, Galeão. Tá 3153, bom dia. Informação Índia confere. Galeão autorizado nível 360, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El Leda após direto Irume, interceptor P9857. Transponder 5007, controle 1208. Utilizado para o Galeão nível 360, conforme rota do plano. Decolagem da 1-0, primeira curva direita. Dael, Leda, Irume para interceptar P9857. O transponder 5007, controle saída 208, está 3153. Correto, portão é o 62, chame pronto. Ok, 062, chamará pronto, tá, 3153. Zona 093, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895 no 093, obrigado, já. Salvador, voo no 093, bom dia, final da 1-0. Tráfego avistado, ajuste 1018, pouso livre, pista 10, 180 graus, 062 é nosso. TV pouso, voo no 093, 1-0. Controle Salvador, Rio 5973, gente da Índia. Rio 5973, desça para 2000 pés, ajuste no 098, via Mari. 1093, via Mari, descida. 0018. 018. Poderá passar a Itácio ou Duna? Poderá. Ok, obrigado. Programa 3 no solo, 5-1, libera a direita, chame 2-1-1. A direita, 2-1-1, 093. Puxa, acionamento, 0612, eu tô 3153. 3153 livre, puxa o estacionamento, portão 612, chame táxi. Eu vou chamar para o táxi da 3153. Salvador, bom dia, Golno 093, garota na Alfa. Bom dia, Golno 093, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso táxi Fez Juliette. Reporta para ingresso na Juliette, 1093. Para o táxi azul 4040, Terra na Galeão, autonomia 3 horas, POB 76. 0076, Galeão, copiado. O azul 4040 tem táxi aprovado à direita até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 018. O ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 4040, tem um bom voo. Livre táxi ponto 0 no 0, ajuste no 0 no 8. Torre 18, 95, muito obrigado, bom dia, tá 0 para terra. Bom dia. O 093 deverá manter a posição antes da Juliette quando para ingresso, seu portão será o 07. Ok, vai manter antes da Juliette para ingresso no 07, 1093. Corre Salvador, bom dia, azul 0, posto 0, 1, 0, pronto. 4040, 40, autorizados, alinhando e colando, pistola 0, vento 180 graus, 0612. Alinha e decola no 0, azul 40, tá certo. Doutor 35, 197, posição 3, ciente da Índia, pronto para a cópia Brasília. 35, 17, bom dia, Índia, confere Brasília, então 360 aprovado. Por gentileza, prepare árvore após árvore, elefa, e aguarde aproximadamente 2 minutos cópia, então 35, 17. Ciente, árvore, elefa, preparado, aguardando para a cópia, então 35, 17. Alternando Campinas. Até o ponto de espera da pista 0, ajuste no 08. No ponto de espera, quando pronto, chamei torre 1 no 8, decimal 953153, tem um bom voo. Ok, via Pátia, Índia, lá ponto de espera de 295, bom trabalho, tá feito, 153. Bono 093, observando o Airbus da TAM à sua esquerda. Ingressa Juliette com cautela, portão 07 no 093. Ok, está observando o TAM após a passagem Juliette para o 071093, cara. 35-17, pronto para cópia. Afirmo, TAM 3517. TAM 3517, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Persolo 17, nível de voo 360. Pista em uso 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5004, TAM 3517. Ciente, o TAM 3517 autorizado, Salvador, Brasília, roda conforme a Persolo 17, nível autorizado 360, decolada 10, o perfil da Arbor, transição Elefa. O transponder 5004, controle de saída em 1208, o TAM 3517. Correto, protegimento TAM 3517, portão 3, chame pronto para o push back acionamento. Camarada, mando pronto para o push acionamento TAM 3517. Torre, muito bom dia, Sandra, 3153.010, pronto. 3153, autorizado, alinhar e decolar pistão na zero. Vento 180 graus, 0612 nós, ajuste no 098. Vento decolagem no 098, tá 3153. Azul 4040, chame centro Recife 260. 260, 4040. Bom dia. Rodan 3597, posição 3 para o pushback e acionamento. Posição 3 aprovada, pushback e acionamento, Rodan 3597, chame táxi. 3597, chama agora no plano para o táxi. Eu só preciso coordenar o nível com o centro Recife. Por gentileza, prepare a saída Arbor, após Arbor Elefa. E aguarde coordenação. Por gentileza, confirme. O senhor se encontra no portão 04 ou 05? No 04, vai preparar Arbor Elefa ou 62. Afirmo, senhor Índia, confere e aguarde só um minuto e Seco 973 interceptando localizador. Torre 198, decimal 95. 73. Control de Salvador, bom dia, Rio 5975. Transferência cruzando 190 para 150, sem sair. 1018, reportará no externo. Sun 3153, decolar 202, controle 120, decimal 8. 208, Sun 3. Zero. Pista em uso no zero. Primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, voa direto, posição Elefa. Controle 120, decimal 8. Transponder 5031 no Xenem 2225. Entra autorizado 380 para Brasília, decolando da 10. Primeira curva à direita, Arbor Elefa. Capítulo 197. 208, controle após. Voltando 503 no Transponder no 04, Xenem 2225. 380 nível, protegimento correto, Xenem 225, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Reportaremos o 5973, pouso autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 0612. 780 com 612, 5973.